Tem gente que me chama de filho de vó. Filho de vó. Conheço um monte de filho de vó. As mães saem pra trabalhar, as avós é que cuidam. Pois eu sei. Se eu fosse médica, eu ia querer ser médica de grávida. Mãe serve pra cuidar da filha. Mas filha, depois que cresce, também serve pra cuidar da mãe. Filho que cuide de pai, mas ele não tem. Eu conheço um monte de mães e um monte de filhas e filhos. Mas pai eu conheço bem pouco. Eu nem conheço meu pai direito. Filho de vó. Thank you.